Dizer, amor, que não deves partir, partir nunca mais, pois o tempo sem amor é uma pura ilusão e não volta mais. Se tu pudesses compreender a solidão que é te buscar por aí, andando devagar, a vagar por aí, chorando a tua ausência. Vence a tua solidão, abre os braços e vem. Meus dias são teus. Triste se perder tanto tempo de amor, sem hora de adeus. Oh, volta aqui nos braços meus, não haverá adeus, nem saudade de amar. E os dois sorrindo a soluçar, partiremos depois. A solidão que é te buscar por aí, andando devagar, a vagar por aí, chorando a tua ausência. Vence a tua solidão, abre os braços e vem. Meus dias são teus. É tão triste se perder tanto tempo de amor, sem hora de adeus. A volta aqui nos braços meus, não haverá adeus, nem saudade de amar. Sorrindo a soluçar, partiremos depois. Que nos braços meus não haverá adeus, nem saudade de amar. E os dois sorrindo a soluçar, partiremos depois.